meu coração tava com pressa e acalmou. Te devo essa. Meu coração não tá mais nessa de terror. Te devo tanto. Foi com você que eu achei meu canto. Você sabe que eu nunca fui santo, mas fiquei um cara bem melhor. Te devo um monte. Depois que eu bebi da sua fonte, sou outra pessoa, nem me conte. Eu tô querendo só o teu amor. Então faz assim, vem pra cá. Ou então eu vou te buscar. Mas tem que ser agora, não tem jeito, não vou esperar. Hoje é tudo nosso, enfim. Não posso você longe de mim. Eu te devo essa por fazer o amor. Te devo muito e vou pagar com todo amor que eu puder dar. Se bem melhor hoje eu sou, foi por você. Por esse amor tanto busquei pra ser feliz e encontrei tudo que quis no seu abraço e na palavra tão exata. Te devo tanto. Foi com você que eu achei meu canto. Você sabe que eu nunca fui santo, mas fiquei um cara bem melhor. Te devo um monte. Depois que eu bebi da sua fonte, sou outra pessoa, nem me conte. Eu tô querendo só o teu amor. Então faz assim, vem pra cá. Mas tem que ser agora, não tem jeito, não vou esperar. Hoje é tudo nosso, enfim. Não posso você longe de mim. Eu te devo essa por fazer o amor de vez chegar. Então faz assim, vem pra cá. Ser agora não tem jeito, não vou esperar. Hoje é tudo nosso, enfim. Não posso você longe de mim. Eu te devo essa.